já vivenciaram um momento de frustração. Frustração. Você talvez tenha uma boa história para contar sobre a sua experiência sobre um acontecimento desta natureza. É muito provável que você já passou por algum tipo de decepção. Por algum tipo de decepção. Talvez alguma frustração, uma decepção amorosa. Um namoro em que talvez você tenha lançado todas as suas fichas e depois de um tempo você viu que aquilo foi desmoronando e toda a sua expectativa de construir uma família foi por águas abaixo. Talvez expectativa quanto à vida profissional. São diversas as situações que nós podemos colocar aqui para os irmãos e cada qual tem a sua própria experiência, na sua própria intensidade, na sua própria dimensão daquilo que impactou o coração e a vida. Algumas pessoas ficam prostradas quando isso acontece. Algumas pessoas se trancam e ficam sem ânimo. O brilho dos olhos desaparece. Porque elas perdem o encanto por conta daquele acontecimento inesperado. Quando nós lemos esse texto, meus irmãos, e esse texto nos Evangelhos, ele é um texto peculiar, é um texto singular, só Lucas faz o registro desta passagem, destes dois homens, destes dois servos de Cristo, que estão visivelmente abatidos. Visivelmente eles estão frustrados, decepcionados por conta do acontecimento da sexta-feira da paixão. Estes homens, portanto, na sexta-feira, não apenas esses dois, mas todos os demais, vivenciam uma sexta-feira ou vivenciaram uma sexta-feira que tem um aspecto de uma reação melancólica. E estes homens, portanto, homens que andaram com o Senhor Jesus, homens que experimentaram os feitos do Senhor Jesus, homens que fizeram parte naqueles 3 anos de discipulado, de intenso discipulado, que puderam expulsar demônios, que viram pessoas enfermas serem curadas, coxos andarem, cegos verem, recobrarem as vistas, tantos feitos aqueles homens viram. E dentro de tudo aquilo que eles foram visualizando, que eles foram ouvindo, cada vez mais a expectativa estava se acendendo mais, a chama ia crescendo dia a dia. Nesta caminhada, é verdade que de quando em quando o Senhor Jesus falava de um episódio que estava mais adiante, um episódio sobre o qual o Senhor Jesus não teria como se esquivar, pois para isto ele havia vindo. Mas aqueles homens não conseguiam contemplar e harmonizar tudo aquilo que eles vivenciam, tudo aquilo que eles experimentam, com o acontecimento que o Senhor Jesus vem alertando ser necessário, ser parte da agenda de Deus na redenção, a saber, a cruz. E agora nós vemos estes homens abatidos, deprimidos, tristes, desesperançados. Eles estão como que dando sequência à sua vida, mas sem nenhuma perspectiva de acordo com aquilo que eles haviam alimentados. O acontecimento, meus irmãos, da sexta-feira da paixão foi um duro golpe que aqueles homens levaram. E eles não conseguem processar aquilo. Eles não conseguem harmonizar aquilo dentro do plano de Deus, de um plano maior. Porque o que eles conseguem visualizar é circunstancial. É mais de cunho material. Eles não conseguem ampliar ou ter a visão ampliada de algo mais extraordinário que contempla a cruz. E por conta disso, eles estão nessa situação. Aliás, é o Senhor Jesus quem disse, Lucas registra, ou Marcos, Mateus registra, no capítulo 26, versículo 31, numa linguagem bíblica, em que, na sexta-feira, quando o Senhor Jesus, então, foi definitivamente crucificado, morto e sepultado, e o Senhor Jesus já alertava para este fato da seguinte forma: então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O acontecimento, portanto, da sexta-feira fez com que esse pequeno rebanho se espalhasse. Eles não conseguem mais estarem juntos. Antes eles vinham caminhando juntos, vivenciando tudo aquilo, mas agora eles, diante daquilo, eles se dispersam, se espalham. Nós vemos, portanto, agora um grupo de homens amedrontados, alguns trancafiados dentro de casa, com receio de sair para fora. Tristeza, portanto, frustração, decepção, havia definitivamente alojado-se no coração daqueles homens. Imagine como foi aquela tarde de sexta-feira, sombria. Eu não sei se você já vivenciou uma tarde quando vai se aproximando a noite e durante o dia, então, diante daquilo que você viveu, como que aquilo é denso. Como que as trevas, elas vão se aproximando e elas vão deixando você ainda mais abatido. Você vai como que se encurvando, você vai como que se encolhendo sem nenhuma esperança. Porque as trevas como que vêm embaçando os nossos olhos diante de um quadro em que ficamos frustrados e decepcionados. Metaforicamente, nós diríamos que a esperança daqueles homens tinha sido solapada, tinha sido como que circunstancialmente sepultada e, portanto, ela está enferma, definitivamente enferma. Mas é aqui, meus irmãos, dentro deste cenário, do registro do evangelista Lucas, por obra do Espírito Santo de Deus, que como que a luz vai como que empurrando as trevas, a luz vai aparecendo e vai fazendo com que as trevas batam em retiradas, a tristeza vai ter que dar lugar à alegria novamente, a insegurança vai ter que dar lugar à segurança, a angústia vai ter que dar lugar à paz, porque o Filho de Deus, no domingo, ressuscitou de entre os mortos. Neste dia, nesta data, a Igreja do Senhor, ela relembra este fato glorioso, que, conquanto naqueles dias, foi um instrumento de Deus, uma verdade que veio para alcançar aqueles corações doentes e enfermos, em os nossos dias vem também para nos restaurar nessas nossas caminhadas, na nossa peregrinação, porque de quando em quando ficamos enfermos e decepcionados por não compreender os planos de Deus. Daí, numa ocasião como esta, num dia como este, num início de noite como agora, esta mensagem vem novamente como que o Senhor Jesus falando aos nossos corações, o que de fato Ele está falando aos nossos corações, para aquecer novamente a nossa esperança que uma vez foi derramada em o nosso coração por obra do Espírito Santo. E este texto que nós lemos, Lucas vai dizer, então, e começa esse texto dizendo o seguinte: naquele mesmo dia. Que dia é esse? É o dia quando ele faz menção aqui naquele mesmo dia, porque ele vem fazendo um relato da experiência das mulheres que acordaram de madrugada e foram ao sepulcro. E quando elas chegaram lá, elas deparam-se com a pedra removida, os seres angelicais estão ali, e eles perguntam: por que procurais entre os mortos o que vive? E aquelas mesmas mulheres foram incumbidas de levar essa mensagem aos apóstolos, dois dentre eles, Pedro e João saíram de galope em direção ao túmulo. João corre um pouco mais do que a Pedro e chega no sepulcro, mas não tem coragem de entrar, e Pedro vem mais vagarosamente, e quando chega, ele entra no túmulo, e ele constata que, de fato, o túmulo está vazio, as vestes estão lá, mas o corpo do meu Salvador não está mais lá, porque ele venceu a morte. Mas Lucas começa esse registro falando naquele mesmo dia para contar uma experiência vivida por dois homens. Por dois homens que, conquanto estivessem já escutado aquela mensagem das mulheres, como que não deram credibilidade, até porque eles não viram e eles precisavam ver. É uma experiência de quase todos eles que almejam ver, apenas verbalizada por Tomé. Tomé verbalizou isso. Os outros também tinham isso como que latente, mas eles estão aguardando. E esses dois, embora as mulheres já tivessem falado sobre este acontecimento, eles ainda não cederam. E diz o texto, portanto, que eles caminham de Jerusalém em direção a uma aldeia chamada Emaús, uma distância de 70 estádios, que significa cerca de 11 quilômetros. Eles estão indo, seguindo a sua vida, de um modo melancólico, abatidos. E nesse contexto, nós vemos, portanto, algo extraordinário nesta mensagem gloriosa da ressurreição de Jesus, que é um remédio para a esperança enferma. Porque nós vamos ver e nós podemos perceber que é feito como que nessa visão de Lucas um diagnóstico do problema que eles estão vivenciando. Depois nós vamos perceber o tratamento que o Senhor Jesus vai dar para estes homens enfermos. E depois nós vamos ver os efeitos deste tratamento na vida destes homens. Chama a sua atenção, então, para nós olharmos para esse texto como que numa radiografia, no exame, um raio-x, pintado pelo evangelista Lucas, em que ele vai mostrar a condição destes homens. No versículo de número 25, nós vamos perceber que estes homens, dentro desse quadro, eles abrigam, eles têm presente neles, neste momento, uma incredulidade. Eles têm uma incredulidade. E a incredulidade que eles têm, quando o Senhor Jesus censura estes homens, dizendo, ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, nós vamos perceber, meus irmãos, nesse estado, nessa condição que estes homens se encontram, que eles têm, e aquilo que eles estão vivendo faz parte de um equívoco hermenêutico. Faz parte de um equívoco de interpretação da Escritura e de interpretação dos fatos que haviam acontecido na sexta-feira. Porque eles não conseguem conectar, eles não conseguem interpretar o que o Senhor Jesus vem falando e com o fato da sexta-feira como sendo verdade predita pelo próprio Deus. De ser aquilo necessário. Aquele acontecimento fazia parte dos planos de Deus, porque a nossa redenção estava definitivamente condicionada à cruz, à crucificação do Senhor Jesus. Mas eles vivenciam esse drama de incredulidade que assalta naquele dado momento da vida, porque eles têm um problema de interpretação. Porque eles não conseguem fazer as amarrações, as conexões das verdades bíblicas e escriturísticas com os fatos que ocorreram na sexta-feira. Algumas decepções vivenciadas por nós, algumas experiências na nossa jornada cristã, elas não têm relação com o caráter de Deus nem com aquilo que Deus disse. Tem a ver com a nossa compreensão equivocada. E quando as coisas não acontecem do modo como nós achávamos ou como nós estávamos interpretando, nós ficamos abatidos por conta de um equívoco, de um instrumento exegético se me permita usar esse conceito técnico aqui, porque você não compreendeu a verdade, porque nós não compreendemos. E isso posto dá lugar a um tipo de incredulidade que, ainda que circunstancial e de modo histórico, para um momento específico. Esta experiência, conquanto ela tem o seu aspecto singular, ela é a experiência de alguns cristãos, em alguma medida, em alguma proporção, por tantas vezes, dentro de um contexto religioso, não perceber as verdades como elas são e como que elas têm que ser encaradas. A segunda coisa que nós vemos neste diagnóstico apresentado por Lucas é que havia esse cenário marcado pela tristeza. Veja o versículo de número 16 desse texto em diante, quando então o Senhor Jesus diz assim, ao versículo 17, melhor dizendo, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? Veja só que o Senhor Jesus consegue olhar para a situação, para o coração daqueles homens, e percebe que eles estão preocupados. Mas mais do que isso, o texto vai registrar o seguinte, e de que ides tratando à medida que caminhais? E à medida que o Senhor Jesus faz essa pergunta, olha o que o texto registra. E eles pararam entristecidos. A tristeza deles não é uma tristeza do coração, é uma tristeza que pode ser vista no semblante. Eles estão tristes. Eles estão abatidos, definitivamente eles estão abatidos, e a feição, a aparência demonstra isso. Não é assim também que às vezes nós nos percebemos, nós conseguimos olhar uns para os outros e em alguma situação a gente percebe que o outro está triste? E quando a gente pergunta, mesmo que o sujeito queira negar, mas lá pelas tantas ele diz, realmente eu estou triste. E em alguns momentos há-se abertura para falar do porquê estar triste. Eles estão tristes, eles param, como que sem entender o porquê das perguntas. Como que fazendo uma pergunta de volta para o Senhor Jesus, e eles falam, olha, mas você parece ser o único que não sabe dos últimos acontecimentos aqui? Diríamos que é como se eles estivessem dizendo, parece que você está alienado, você não sabe do que ocorreu com Jesus. Varão poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e diante dos homens, você ignora as ocorrências desses últimos dias. É um fato notório. Todo mundo se fala...